especial voltar à Igreja Batista da Ponta da Praia. A gente tem alguns amigos, meu irmão João Júlio ali, boa noite. E alguns que a gente já conhece, assim, alguns que até conhecem a nossa vida e a trajetória de ministério. E já faz um tempinho que eu não venho aqui, né? Tem quase dois anos já, não? Um ano e pouco já. E os irmãos têm uma participação muito especial na nossa vida, no nosso ministério. Está ali Jandira, minha esposa, né? E o Silas, pedi para ela ficar de pé com o Silas. A Lídia já saiu para o culto infantil. Hoje a gente está fazendo 18 anos de casado. Hoje é nosso aniversário de casamento, né? Oscarlina, vi agora, Oscarlina, Marcelão lá atrás. E é sempre muito bom, né? A gente está na casa de amigos, de conhecidos, de pessoas que nos acompanham ao longo dos anos no ministério. E melhor ainda é servir ao Senhor, né? Melhor ainda é andar na presença do Senhor. Eu fui feito missionário há pouco mais de 5 anos atrás. A minha ida para o ministério foi uma luta muito grande no começo, no início da nossa jornada ministerial. E eu contei isso um pouquinho dessa experiência da última vez que eu estive aqui com os irmãos. Mas ao longo desses anos, Deus tem me dado da sua graça, da sua misericórdia para servi-lo. E é para isso que nós nos dispusemos desde então, para servir a Deus da melhor maneira possível, em piedade de coração, em singeleza, né, em simplicidade. Deus tem nos dado essa graça ao longo desses anos lá no Ministério em Pedrinhas. Nós começamos trabalhando na Bahia por 2 anos e depois de 2 anos trabalhando com algumas comunidades lá na Bahia, morando em Salvador, a gente então veio para São Paulo, voltou para São Paulo a pedido da missão e trabalhamos por 3 anos com a comunidade de pescadores mesmo em Pedrinhas. Pedrinhas é uma vila, né, no litoral sul de São Paulo, aqui extremo sul de São Paulo, localizada na região de Ilha Comprida. Ilha Comprida é uma das regiões em que tem a maior praia em extensão do Brasil. São 76 quilômetros. Uns dizem 73, outros 76. Vamos jogar pelo mais alto, né? 76 quilômetros de extensão. E a igreja já foi plantada naquela comunidade já há 25 anos atrás. A Igreja Evangélica de Pedrinhas comemorou 25 anos no ano passado, né? 2009 a gente comemorou 25 anos de existência no local. Quando nós chegamos, quando a MEAP chegou com o Ministério em Pedrinhas, não havia nada de evangelho naquela região. O único acesso àquelas vilas, àquelas comunidades ali, era por meio de barco, embarcações. E naquela região, então, iniciou-se o ministério entre os pescadores na costa brasileira. Até então, né, nos 8 mil quilômetros de costa, nós tínhamos a ideia de que nós tínhamos ali aproximadamente 2 mil comunidades de pescadores sem o evangelho, 2 mil, isso em meados de 1986. E hoje, pela graça de Deus, hoje não, eu digo há 2 anos atrás, nós estamos há 2 anos na última fronteira do Brasil, no Amapá, né, a pontinha do mapa lá em cima, nós identificamos ali 400 comunidades de pescadores sem a presença do evangelho, sem a presença de um cristão anunciando as boas novas, né, anunciando a verdadeira felicidade, que é o tema da nossa campanha. Então, os desafios continuam. Além das comunidades de pescadores na região costeira do Brasil, que a gente chama de região litorânea, nós temos as comunidades ribeirinhas, a gente vai para rios, né? A região amazônica, a bacia amazônica ali, é o maior polo dessas comunidades. São mais de 35 mil vilas sem evangelho. Então, os desafios são muitos, são tremendos. E como a gente fala em missões nacionais, a gente está falando de estratégia missionária para o Brasil, e a campanha da Junta de Missões Nacionais está propondo para a gente um tema bastante interessante. Quando a gente pensa em felicidade no nosso país, quando a gente pensa em felicidade no contexto humano, no aspecto humano, o que te vem à mente? O que é felicidade? O que é felicidade para nós, verdadeiros cristãos? É andarmos na presença de Deus, é vivermos na presença de Jesus, é sentirmos a sua presença diariamente nos conduzindo, nos orientando, nos dizendo o que fazer. Isso é viver uma verdadeira felicidade, na presença de Jesus, mesmo que os dias sejam difíceis eventualmente, não é isso? Salmo 23 diz que ele vai andar conosco o tempo todo, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, tu estás comigo. Viver em verdadeira felicidade é viver na presença de Jesus. É a nossa, deve ser a nossa premissa de vida. A gente não deve ter outro objetivo na vida a não ser andar na presença de Jesus. E quando andamos na presença de Jesus, nós vivemos uma vida feliz. Nós somos pessoas diferentes. Temos um perfil diferenciado do restante do mundo. O texto proposto em Lucas, eu queria que todos os irmãos abrissem lá no livro de Lucas, capítulo 4, que é o tema da... é a divisa da nossa campanha. E eu vou pedir licença para os irmãos, enquanto a gente faz essa breve reflexão sobre o desafio da obra missionária para a igreja brasileira, a gente vai apresentando algumas fotos. Eu vou contar com a ajuda do irmão. Como é que é o nome do irmão? Ian. Prazer, viu, irmão? Obrigado pelo apoio aí. Não era para ter mudado ainda, mas valeu. Não, não, pode deixar, pode voltar. É que eu vou dando sinais aqui para ele mudar, entendeu? Então a gente vai ter que entrar numa sintonia. Eu disse, toda vez que eu olhar para você, você muda. Então eu olhei para ele, ele mudou, ele obedeceu, né? Obrigado, Ian. Mas nós temos muitos desafios como igreja evangélica, como povo de Deus aqui nesse mundo. Muitos desafios. Se a gente olhar para o Brasil, para essa imensidão do nosso país, como bem disse o Carlos, né? Aqui na frente, muitos países da Europa não têm o tamanho de muitos estados brasileiros. Então o Brasil é um grande desafio para a igreja evangélica brasileira. É um grande desafio missionário. E a igreja precisa estar olhando para esse desafio constantemente. Né? E a gente viu ali no primeiro slide que quando nós chegamos em Pedrinhas, os desafios são muito semelhantes ao que nós temos hoje. Né? Lá na comunidade, o turismo de temporada, droga, prostituição, exploração infantil, o complexo de inferioridade muito forte nas vilas, nas comunidades, a degradação moral e espiritual, uma igreja acuada e sem espaço na comunidade. Infelizmente, quando nós chegamos lá, eles estavam uma liderança já sem um líder, né, local, sem um pastor orientando a igreja. Então a igreja se fechou um pouco nas quatro paredes, foi o que nós comentamos aqui. A igreja não pode se fechar nas quatro paredes. E uma liderança fechada, sem expansão do ministério. Louva a Deus pela visão da Igreja Batista da Ponta da Praia da obra missionária, porque é uma visão de expansão, de crescimento, de envolvimento na vida da comunidade local, e não só na vida da comunidade local da nossa cidade, mas também para fora, alargando as nossas fronteiras. Então a gente pode vir, pode passar, Ian, a gente pode perceber que os desafios são tremendos. E se a gente olhar friamente para a realidade do nosso mundo, a gente vai ver um mundo infeliz, a gente vai ver um mundo desesperado. O que é um mundo desesperado? Sem esperança. E nós temos a verdadeira esperança. Qual é a nossa responsabilidade diante disso? Né? O que a gente pode dizer? Qual é a responsabilidade da igreja? A minha proposta essa noite com os irmãos é motivá-los e desafiá-los a continuar avançando nessa caminhada missionária, na expansão do evangelho no Brasil. Mas tendo um papel relevante, um papel atuante, como os irmãos têm feito até agora, e quem sabe avançar um pouco mais. Quem sabe percebermos que a gente precisa, de repente, abraçar outras frentes. Não é isso? E quando a gente olha para o desafio da igreja, pode continuar? Essa igreja, a nossa igreja lá em Pedrinhas, a gente percebe que precisa de capacitação. A gente percebe que a gente precisa de envolvimento. A gente percebe também que a gente precisa de revestimento da autoridade do poder de Deus sobre a nossa vida. Lucas 4,18 diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para anunciar boas novas aos pobres e enviou-me para proclamar libertação aos presos e restauração de vida aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e para proclamar o ano aceitável do Senhor. É interessante quando Jesus abriu esse livro, né, do profeta Isaías, e ele leu essa passagem, justamente essa passagem, que estava se cumprindo na sua vida naquele momento. Né? Quem é esse ungido para anunciar as boas novas? Era o próprio Jesus que estava ali naquele momento, anunciando essa salvação já ao povo de Israel. E aí eu pergunto, quem são os ungidos do Senhor hoje? Quem são os responsáveis por anunciar as boas novas hoje? Somos nós. a igreja de Cristo. Porque essa responsabilidade foi transferida a nós. Não há sentido para a vida de um cristão se ele não tiver isso como prioridade na sua vida, anunciar as boas novas aos perdidos. Por quê? Porque eu fui perdido um dia. Eu fui pecador um dia. Eu fui infeliz um dia. E você também foi. E sabe qual foi o sofrimento da sua vida? Eu sei qual foi o sofrimento da minha vida longe do Senhor. Todos nós sabemos aqui qual foi, quais foram os dias de aflição e quantas aflições nós passamos longe do Senhor. E a gente tem essa boa nova hoje. A gente tem essa possibilidade, a gente tem essa oportunidade. Só que essa boa nova, ela não é simplesmente dizer, ah, você pode parar de beber, você pode parar de fumar, você pode parar de usar drogas e andar com Jesus e ser feliz para sempre. Não é somente isso. Não é dizer, é viver isso. Nós como igreja precisamos viver essa boa nova. E para viver essa boa nova, a gente precisa da unção do Senhor na nossa vida. Da presença do Espírito Santo de Deus na nossa vida diariamente. Para servir. Uma palavra que eu gosto muito nesse texto é a palavra anunciar as boas novas. Porque quando você chega com uma, né, toca a campainha na casa de alguém, ou quando você vai na casa de alguém, você pode mudar aí, né? Ou então você ouve a sua campainha tocar e tocou lá a campainha, você pensa assim, ih, quem está chegando? Será que é boa notícia ou será que é má notícia? Nós temos sido agentes de boas notícias ou de más notícias para as pessoas? Quando nós pensamos, pode ir passando, Ian, no povo de Deus, nós precisamos ter bem claro a nossa visão e a nossa missão. Onde nós queremos chegar com o nosso estilo de vida? O que a gente deve fazer para proclamar as boas novas? A gente estabeleceu lá em Pedrinhas a visão e a missão da igreja. E um dos aspectos que a gente colocou na missão, para a igreja entender aonde ela precisa ir, aonde ela quer chegar, foi exatamente essa palavra, proclamando as boas novas às pessoas. Por quê? Porque a proclamação é o estilo de vida do cristão. É o estilo de vida do crente, sabia? Você comunica o tempo todo. Nós comunicamos o tempo todo. Seja boa ou má notícia, depende da sua atitude, depende da sua postura, depende do seu olhar. De repente você olha para alguém, a pessoa está chegando perto de você e você sabe quando ela está bem-humorada ou quando ela está mal-humorada, não sabe? Sabe. E nós como cristãos, nós temos proclamado o quê, irmãos? A verdadeira felicidade, né? O bom humor ou o mau humor? Ou o que o mundo já propõe? Então, quando nós chegamos lá na comunidade, a gente começou a fundamentar o nosso ministério na palavra de Deus, de solidificar os crentes ali daquela vila, daquela igreja, no ministério da palavra, abrindo a Bíblia, estudando metodicamente, periodicamente, para que as pessoas entendessem que a capacitação vem do Senhor. A nossa capacidade de anunciar e de proclamar as boas obras vem da palavra de Deus. É a nossa única fonte. Nós dizemos como batistas que é a nossa única regra de fé e ordem. Mas é a única regra de fé e ordem. Que ordem? A ordem da sua vida, a ordem dos seus acontecimentos, a ordem é a ordenança sobre a sua vida. É a palavra de Deus que vai determinar como você deve agir e como você não deve agir. Então a gente começou a fazer isso bem forte, um discipulado consistente, um trabalho efetivo com os adolescentes na comunidade, que muitos, a maioria dos adolescentes da vila, envolvidos com droga, com prostituição, meninas iniciando essa vida de prostituição já aos 10 anos de idade, por 2, por 3 reais, isso aqui, eu estou falando pertinho da gente. Quando a gente vai para a Bahia, onde a gente trabalhou, a gente viu meninas começando a se prostituir lá com 1 ano de idade, ou por 1 real, a partir de 4 anos, 5 anos de idade. Eventualmente, a gente identificou adolescentes com 13, 14 anos de idade, isso em comunidades remotas na Bahia, com filho, uma criança no braço, e já tinha feito ligadura de trompas, com 14 anos de idade, 14 para 15. Então, essa é a realidade do nosso país. E aí você precisa investir numa demonstração prática do amor de Deus. A evangelização era o nosso estilo, né, de pregação lá, de casa em casa, de porta em porta, demonstrando o amor de Deus às pessoas. O apoio das igrejas foi fundamental, né, para o desenvolvimento do ministério na comunidade de Pedrinhas. Por quê? Porque não é o Evaldo sozinho, não é o missionário sozinho que vai fazer o trabalho. A igreja tem que estar por trás apoiando. Como bem disse o pastor Ezequias aqui no culto, numa das suas orações, a gente não foi talhado como crentes, como cristão, para ficar entre quatro paredes. Eu me lembro bem que da última vez que eu estive aqui falando do desafio da igreja para, né, para a evangelização, eu citei que, assim, tudo que nós fazemos hoje como igreja, quando nós estivermos na presença de Jesus, a gente vai fazer melhor. Nós vamos adorar melhor na presença de Jesus. A nossa adoração, o nosso louvor vai ser perfeito. Nós vamos ter uma melhor comunhão na presença de Jesus. Quando a gente for embora e estiver com o nosso mestre, como é que será a nossa comunhão? Maravilhosa, né? Não vai ter mais intriga, não vai ter mais inveja, fofoca, dissensão. Não vai ter nada disso. Quando nós estivermos na presença de Jesus, a nossa adoração vai ser perfeita. A gente vai adorar o nosso Deus, o nosso Criador. Qual é a única coisa que a gente não vai fazer quando a gente estiver na presença de Jesus? Pregar as boas novas aos perdidos. Não tem perdido lá. Então a nossa responsabilidade é, como igreja, avançar no campo missionário, avançar na obra. Gestos que reanimam o aflito. Não sei se os irmãos viram o vídeo da campanha, dessa campanha? Viu o vídeo, Carlos? Não? Não, né? É interessante, tem uma música muito bonita, né? Eu coloquei em algumas frases dessas fotos que eu estou mostrando para os irmãos, alguns trechos da letra dessa música da campanha, que é bastante interessante. O que eu posso fazer para demonstrar as boas novas? Vamos para a prática agora. Quais são os gestos efetivos que eu, como igreja, preciso fazer? E aí nós tivemos lá um grupo da Igreja Batista Memorial. Estão vendo um barbudo ali? A foto está um pouco distorcida, foi tirada de celular. Mas é o pastor Daniel, conhecido de alguns aqui, né, da Igreja Batista lá. E nós fizemos uma campanha de Natal para os adolescentes. E esses irmãos chegaram lá para entregar esses presentes para os adolescentes. E foi muito gostoso. Porque nós organizamos o grupo, aqueles irmãos, e fizemos uma serenata. Então, numa determinada noite, a gente pegou os presentes, está vendo todos os pacotes embrulhados ali, e nós fomos, então, de casa em casa, lá dos adolescentes, da comunidade, da vila, entregando aqueles presentes. Precisa ver a surpresa que não foi para esse povo. O impacto profundo que foi na vida de alguns deles. De dizer assim, eu nunca recebi um presente de um adolescente. Eu nunca recebi um presente. E dessa maneira, então, né, muitos deles chorando, familiares chorando. Então a igreja precisa de gestos assim. O que você tem para dar? Todo cristão tem a unção do Espírito Santo sobre a sua vida. E todo cristão tem alguma coisa para dar. Tem um potencial, tem uma capacidade. O apóstolo Paulo, quando fala à igreja de Coríntios a respeito dos dons e talentos, aquela confusão toda na igreja a respeito de dons, ele diz que Deus distribuiu à igreja dons para o... Para o quê? Para o ministério, para a obra, para o desenvolvimento da igreja. Todos nós, como crentes, temos a possibilidade e a oportunidade de contribuir efetivamente na obra. Então, de que maneira você pode evangelizar? Cavando uma fossa e tampando uma fossa depois. Aqui um grupo de irmãos aqui da igreja de São Vicente, do irmão Daniel, do pastor Daniel, ali do quarentenário, um grupo de uma igreja assim, bem humilde, bem de bairro mesmo. A maioria dos profissionais são pedreiros. Então tem pedreiro, ajudante de pedreiro, eletricista, e eles montaram um projeto lá, João de Barro. Alguns já devem ter ouvido falar. Então tiveram conosco lá em duas ocasiões. Esses irmãos pregaram o evangelho de uma maneira poderosa. O impacto que causaram na vida de algumas pessoas foi tremendo posteriormente. Eu vou falar desse impacto um pouquinho adiante. Pode continuar. Todo o potencial e habilidade que você tem como crente, como cristão, vai ser usado para a proclamação das boas obras. E você vai transmitir a verdadeira felicidade por meio dos seus gestos, das suas atitudes. Eu gosto muito de um texto no livro de Atos, e eu queria que os irmãos abrissem lá. Atos capítulo 3. É um texto muito conhecido, e todos nós sabemos que o livro de Atos é, como posso dizer, uma carta de modus operandi da igreja. Como a igreja deve agir, como a igreja deve ser, o que ela deve fazer. Leia o livro de Atos que você vai saber. A gente tem a história do nascimento da igreja ali, né? A descida do Pentecostes, a vinda do Espírito Santo, equipando a igreja, equipando os santos para proclamar Jesus como Salvador. E depois daquela pregação de Pedro, né, na festa de Pentecostes, onde mais de 3 mil pessoas se converteram ouvindo a mensagem da redenção, da salvação. No capítulo 3, Pedro, depois daquele momento, daquele discurso, acontece essa cena. Pedro e João subiam ao templo na hora da oração, hora nona, por volta das 3 da tarde. E aconteceu que um homem aleijado de nascença estava sendo carregado para a porta do templo chamada Formosa. Todos os dias o punham ali para pedir esmolas aos que entravam. Quando viu Pedro e João que iam entrando no templo, pediu-lhes uma esmola. Fixando o olhar nele, Pedro, acompanhado de João, disse: "Olha para nós." E ele ficou olhando atentamente para eles, esperando receber alguma coisa. E Pedro lhe disse: "Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus, Cristo Nazareno, anda." E pegando pela mão direita, levantou imediatamente os pés e os tornozelos do homem se firmaram. E ele, dando um salto, colocou-se em pé. Então começou a andar e entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. Irmãos, o que você tem? O que eu tenho, eu te dou. E é tão lindo, é tão tremendo esse texto, que Pedro estava indo para a igreja, né? Vamos colocar no nosso contexto. Estava fazendo o quê? Ia para a igreja, orar, né? Então, não faz usualmente como a gente faz, não devia estar dessa maneira, mas nós colocamos a nossa Bíblia embaixo do braço, colocamos, né, porta-luva do carro, no banco do lado do carro, e vamos para a igreja. Entra no carro, às vezes aquela confusão, pô, saiu atrasado, demorou no banho, chega na igreja. E aí você canta, louva, adora, ora, se compromete e vai embora. E às vezes, no meio do caminho, quando Deus nos dá uma oportunidade de servir alguém, de dar a alguém alguma coisa, será que a gente faz? Ou a gente está tão preocupado com a nossa religiosidade e não quanto a nossa praticidade na pregação do Evangelho? Pedro e João, eles podiam muito bem ter uma outra atitude, um outro comportamento ali. Bom, tenho 3 mil pessoas que já se converteram, aceitaram Jesus como Salvador, reconheceram Jesus. Eu agora vou entrar no templo, vou adorar a Deus e vou agradecer a Deus por tudo isso, por ter me usado nessa obra. Mas olharam ali um oprimido, olharam um infeliz, olharam um pecador, um só. Estava sentado à porta do templo, há anos ele fazia aquilo. O que eu tenho, eu te dou. O que nós temos dado como potencial e habilidade? Nós, eu, Evaldo, o que eu tenho feito para fazer um pouquinho além daquilo que a gente precisa fazer? Pode passar um pouquinho mais. Em teu nome, a alegria vou dividir. É mais uma frase que está nessa música da campanha. Sugiro aos irmãos que vejam esse vídeo depois. Alegria, irmãos. Não foi isso que Pedro fez ali naquele momento, com aquele aleijado de nascença, aquele coxo? Qual foi a atitude daquela pessoa, daquele aleijado, que não mais aleijado? Qual foi a atitude? Levantou, pulou e entrou na igreja, cabisbaixo? Fazendo o quê? Louvando. De que maneira, irmãos? Com alegria. Isso é verdadeira felicidade. Uma vez eu li uma ilustração muito interessante de dois amigos, um pastor e um palhaço. Alguém já ouviu falar dessa? Já ouviu essa ilustração? Qual é a diferença do pastor e do palhaço? Alguém sabe? Pois bem, os dois amigos discutindo, lá muitos anos eles se conheciam. Fala, você conhece essa? Não, né? Os dois lá conversando, aí o pastor convidou o palhaço. Vai na minha igreja assistir o culto lá. Queria que você fosse, muitos anos a gente conhece, eu queria que você ouvisse a mensagem da salvação, Deus tocasse no coração e você fosse liberto e tal. Aquele pastor pregando para o amigo, aí o palhaço falou, tá bom, eu vou lá assistir o seu culto. Aí foi lá, sentou e ouviu a mensagem, ouviu o sermão do pastor, aquele negócio e tal. O pastor chamou o povo a arrependimento, ninguém levantou e aí acabou o culto e foi embora. Aí o palhaço falou assim, agora eu quero que você vá ao circo, quero que você vá ver um show meu lá, uma apresentação minha. Então o pastor entrou, foi lá, aquela festa, circo, né? Quem já teve em circo aqui sabe como é gostoso. Pipoca, entrou, sentou lá, e o palhaço entrou, e foi aquela alegria, aquela festa, e a criançada se divertindo. E, pois bem, acabou o show, o pastor foi para o camarim encontrar com seu amigo o palhaço. Ele estava tirando a maquiagem, meio triste, meio cabisbaixo. Aquele palhaço vivia sempre triste, né? sem a sua roupa, sua parafernália de palhaço. E aí o pastor virou para esse palhaço e disse assim, eu não entendo, como é que você pode transmitir tanto entusiasmo para as pessoas, tanta alegria, se você é uma pessoa triste? Se você, na verdade, transmite uma falsa alegria, não é verdadeira essa sua alegria. E eu que tenho a verdadeira alegria, transmito isso para as pessoas e não causo nenhum entusiasmo nas pessoas. A coisa não acontece. Aí esse palhaço virou para esse seu amigo pastor e disse o seguinte, é porque eu transmito a mentira como se fosse verdade, e você transmite a verdade como se fosse mentira. Faz muita diferença a maneira como nós pregamos o evangelho, irmãos. Faz muita diferença quando nós dividimos o nosso pão, quando nós dividimos a nossa alegria, quando você, como igreja, identifica na sua comunidade. A Igreja Batista da Ponta da Praia identifica problemas na comunidade, nos seus vizinhos. Quais são? É droga? É prostituição? A gente precisa ajudar uma igreja lá em Pedro de Toledo que está com dificuldade no trabalho? Vai lá e ajuda. A igreja identifica quais são os potenciais da sua comunidade para investir nessas vidas, nessas almas. Vamos estabelecer uma estratégia, um método, uma maneira de atingir o pecador perdido. Não só chamar para a igreja. Ah, vai lá na minha igreja, vou ouvir o meu pastor pregar, ele é muito bom, ele prega o evangelho. Nós fazemos isso. Nós somos ungidos para isso. Nós somos chamados para esse ministério, para o serviço. Nós somos vocacionados. Qual é a vocação da igreja? Proclamar as boas novas. Mateus capítulo 28, todo poder me foi dado, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, ide fazer o que, irmãos? Hã? Fazei discípulos, ensinando-os a observar todas as coisas que vos tenho ensinado. É a nossa vocação. Nós não somos vocacionados simplesmente para quatro paredes. Nós temos que sair das paredes. E é tão interessante que o ministério da igreja se traduz numa palavra: serviço. Jesus foi um servo sofredor. Filipenses capítulo 2. Depois abra e leia na sua casa. Não teve por usurpação ser igual a Deus. Coisa que se devia ferrar, diz algumas. Ele devia, não, eu sou Deus. E o verbo era, no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Jesus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Jesus é o nosso modelo, modelo de serviço. A igreja está numa sociedade para servir a sociedade. Se nós não tivermos, por favor, querido, se nós não tivermos prontos e aptos para desenvolver as nossas potencialidades como igreja, não tem sentido a gente estar aqui. E aí, Deus nos deu a graça, o ano passado a gente falou um pouquinho disso, a escolinha de futebol continua funcionando ativamente lá na comunidade. A princípio eu iniciei o projeto, E aí envolvi outras pessoas da própria igreja de Pedrinhas, né, para nos dar um apoio lá. Hoje nós não estamos de tempo integral na comunidade, eu vou falar um pouquinho disso mais no final. A gente está saindo da vila e dando assistência à comunidade de 15 em 15 dias, porque a gente está assumindo uma outra responsabilidade do ministério com a MEAP. No final eu falo um pouquinho sobre isso. Mas a escolinha de futebol continua acontecendo na comunidade. E hoje é um rapaz da igreja que toca, o Valdir. Né? Inicialmente eu comecei dando aula lá, né? Bom de bola pra caramba, né, Ezequias? Aí sabe o que aconteceu? Eu parei de dar aula, aumentou o número de alunos. Agora é o Valdir que está lá, então está melhor do que estava antes. Então, pode ir adiantando. E essa coisa continua acontecendo, servindo a vila, servindo ao povo. Lembra de uma frase que eu disse que a igreja, que eu senti que a igreja tinha e estava, em que condição que a igreja estava quando nós chegamos lá? Uma igreja coada, afastada. Não tinha envolvimento com a comunidade, com a sociedade. Pode adiantar. A brinquedoteca continua também funcionando lá a todo vapor, agora com uma parceria. Né? Existe uma escola na Vila de Pedrinhas, a comunidade de Pedrinhas tem uma escola lá que vai até o ensino fundamental. Né? E a gente, pela graça de Deus, conseguiu firmar uma parceria com a Secretaria da Educação do município, e a escola de Pedrinhas usa a brinquedoteca da igreja. Então eles têm um período lá, né, entrou na grade curricular da escola, em que toda semana eles mandam as crianças da escola para usufruir ali daquele espaço que a igreja criou para as crianças. Brinquedoteca é um espaço lúdico, pedagógico, que as crianças vão lá, brincam, se divertem, ouvem do evangelho e voltam depois para suas casas. A Oscar Lina ajudou com os livros, lembra aqueles livros, Oscar Lina? Eu dei aula para alguns adolescentes com aquele material que você doou para a gente. E está lá ainda, né, está sendo usado. Não sei se eles aprenderam, viu, mas os livros eram bons. E é interessante, irmãos, que quando você se envolve da vida da comunidade, você se envolve com os problemas da comunidade, se você se envolve com os problemas das pessoas. O irmão mostrou aqui o vídeo da Cracolândia. Não adianta só a igreja, né? A gente viu lá toda a construção, a lanterna sendo acesa. Não adianta a igreja estar estabelecida lá se ela não tiver estratégia de atender aquela pessoa que está no crack, tirá-la do crack e dar uma estrutura para ela recomeçar a sua vida. A igreja precisa fazer isso, precisa pensar nisso. Então, gestos simples vão transformando a vida das pessoas e vão quebrando as barreiras espirituais. As pessoas não estão oprimidas espiritualmente? Hoje as pessoas estão oprimidas. E é assim que Satanás quer que elas fiquem cada vez mais. E nós temos o poder, nós temos a unção para quebrar essas barreiras. Quando nós chegamos na Vila de Pedrinhas, a primeira festa de encerramento de escola, do ano letivo das crianças, a gente participou porque as outras crianças estavam lá, e foi terrível. Uma sensualidade tremenda, as crianças dançando, né, daquele jeito que você possa imaginar, já com roupas coladas, umas músicas, e a gente ali naquele meio, eu e Jandira, se sentindo mal, porque os nossos filhos estavam lá. Eu falei, gente, não, isso não pode. Dentro de uma escola, quais são os conceitos que a gente está ensinando para essas crianças? E aí a gente começou a orar. Estabeleceu-se, pode passar, o Ministério das Déboras. E a igreja começou a servir a escola da comunidade. Sabe o que aconteceu no ano posterior? Nós tivemos um culto de celebração a Deus pelo encerramento do ano letivo. Amém, irmãos? Porque não é mérito das pessoas, não é mérito do Evaldo, da Jandira, não é mérito, é mérito de Deus, do Espírito Santo, da presença do Espírito Santo que se fez ali. E aí a gente percebe, volta um pouquinho aquela foto lá, ali foi uma homenagem do Dia dos Professores que as Déboras, as mulheres fizeram, né? A gente tem um ministério de Desperta Débora na igreja, um ministério de oração e intercessão, que são as mães que oram pelos seus filhos. E a gente então chegou na escola e falou, a gente está orando por todas as crianças da comunidade. Cada mãe dessa aqui tem um filho adotivo em oração. E aí essas mães fizeram uma homenagem para o Dia dos Professores. Essas mulheres sentadas aqui na frente são todas professoras se desfazendo em lágrimas. Porque elas nunca tinham tido uma manifestação, um gesto de carinho dessa maneira. E uma delas pegou a palavra lá, uma das que o pai dela, até um dos perseguidores da igreja no passado, e disse assim, vocês fizeram muito bem para a gente, muito bem para a nossa alma. Mas não fomos nós, foi a presença de Jesus lá. Então, quando a igreja serve a comunidade, ela quebra a barreira e ela usa ferramentas espirituais para fazer isso. Nós ouvimos o som do lamento do povo, mas será que a gente está atendendo a voz desse lamento? A gente teve a projeção do filme Jesus. O rapaz que está dirigindo a escolinha de futebol, esse negão simpático aí, o Valdir, né, gente boa pra caramba, a gente, né, abre um parênteses aqui para pedir oração por ele, pela família, tem passado um momento de doença complicado, então orem pelo Valdir, lembrem de orar por ele. Mas a gente teve um tempo lá em que, na comunidade, pode passar, querido, a gente projetou lá o filme Jesus para aquela vila, a gente fez uma parceria com a Cruzada Estudantil, eles disponibilizaram todo o equipamento para nós e a comunidade assistiu Jesus ali, a gente pôde compartilhar do Evangelho num tempo maior, ao ar livre, né? Pode continuar. A audição do Novo Testamento, palavra de Deus, as pessoas precisam ouvir Deus, as pessoas precisam ouvir o que Deus tem para dizer para elas, e nós é que vamos dizer, nós é que somos os agentes dessa palavra. Pode continuar. Campanhas educativas se desenvolveram na vila também. A gente, esse ano, a gente abordou um tema, o ano passado, melhor dizendo. Não, esse ano, né? Julho agora, que foi essa... esqueci o tema. Ah, contra a mentira, verdade. É que eu vim três temas. A gente falou sobre drogas no primeiro ano, né, o combate a drogas. Depois a gente falou um pouquinho sobre gentilezas, comportamento das crianças e tal. E esse ano a gente falou sobre a mentira. Então, o tema da campanha da igreja é a geração que denuncia a mentira. O mundo jaz no maligno. A palavra de ordem da sociedade hoje é mentira, é enganação. E quando a igreja se propõe a dizer assim, não minta, viva uma vida diferente, os irmãos já podem imaginar os desafios, né, as barreiras espirituais que surgiram. Pode continuar. Cultos nos lares, presença da igreja maçante na casa das pessoas. Graças a Deus continua até hoje. Você vai na vila, todo mundo se conhece. É muito complicado às vezes, porque tem muitas famílias, e às vezes uma família não se relaciona com a outra. A própria comunidade é dividida por uma avenida principal, então como se fosse a avenida. Lá do norte e lá do sul. O sul não se dá com o norte. E aí esse aspecto da palavra de Deus entrando na casa das pessoas abriu, quebrou algumas barreiras até familiares. A palavra de Deus faz isso. Então a estratégia de cultos nos lares da comunidade se fez muito necessário. Em teu nome eu vou dividir a alegria. Vamos dividir a alegria, Senhor. O que o Senhor tem me dado? O que eu tenho recebido? O que você, meu irmão, tem recebido todo domingo quando vem aqui? Por meio das mensagens do pastor Ezequias, por meio dos desafios dos irmãos que estão aqui motivando a igreja. O que nós temos recebido? Muito de Deus. E o que nós temos retransmitido? Nós somos celeiros de sementes para uma verdadeira alegria renascer. Quando você faz isso com naturalidade, quando a sua vida é um estilo de vida de pregação do evangelho, não de consumismo, não de buscar alegria em coisas passageiras, efêmeras, mas viver a pregação do evangelho, você vê a verdadeira alegria renascer efetivamente. Pode passar. Aí o Senhor vai acrescentando a sua família, os seus queridos, os seus santos, nós. E esse povo vai fazendo parte da nossa família. Esse povo vai dividindo, pode ir passando, a alegria junto conosco. Então, não se omita diante desse desafio. Pregue o evangelho, pregue a felicidade extrema às nações. Mostre a verdadeira transformação, que eles podem nascer de novo, da morte, das trevas, para a verdadeira vida. E a gente vai ser um exército de servos à disposição. À disposição de quem? Do nosso mestre. A gente vai ouvir a voz do povo que clama e a gente vai servir nesse tempo de lamento. A igreja não pode ficar inerte ao clamor do Brasil, ao clamor do nosso povo. Em teu nome a gente deve continuar dividindo a alegria. A gente deve vir à igreja, reabastecer a bateria, reafirmar o nosso compromisso com Jesus, nos comprometermos com a obra missionária. Gostei muito do painel ali, viu? Boa ideia, Carlos. quando você falou assim, o Peterson já ia pegar um de 100 reais ali, né, Peterson? 100? 100 é pouco, tem que ser 1.000. E o irmão tem que ir lá pegar seu envelopinho. E não pode orar assim, não. Senhor, 10 reais, 10 reais. Não pode ser assim, não. Tem que ser, Senhor, 1.000 reais. Tem que se envolver, irmão. E tem que ser sacrificial. Às vezes a gente está muito cômodo na nossa situação. Nós, nessa sociedade nossa moderna, imediatista, consumista, você como crente acaba se moldando a ela. Pensa que não? É verdade. Eu saí de Santos assim, acomodado em algumas circunstâncias e algumas situações, muito seguro na minha carreira profissional, na minha vida profissional, na minha vida financeira, na minha estabilidade. Eu saí daqui assim. E quando a gente se depara com a realidade do campo, a gente percebe que nós temos que depender só de Deus. Só da unção do Espírito Santo de Deus, como está dizendo aqui o próprio Jesus. Volta um pouquinho. Ah, essa não era para agora, você já estragou a surpresa. Deus só será reconhecido por meio das manifestações em sua vida. Deus está muito mais, presta atenção no que eu vou dizer, Deus está muito mais interessado em operar em você, na sua vida em primeiro lugar, para depois operar por meio da sua vida. Deus opera em nós, tanto querer quanto efetuar, segundo a sua boa vontade. Ele opera em mim primeiro. Primeiro ele vai curar a minha alma. Primeiro ele vai curar os meus traumas. Primeiro ele vai curar as minhas dependências materiais. E enquanto ele faz isso, ele vai manifestando o seu amor por meio da minha transformação de vida. Evaldo, você é diferente. Você já teve a grata satisfação de alguém parar para você assim? Você é diferente. O que você tem de diferente? E aí? A presença de Deus é que faz a diferença na nossa vida. Pode continuar. E até mesmo para os palmeirenses. Né? Eu acho que só tem o Ezequias de palmeirense na igreja, né? Tem mais alguém, não? Ah, tem. Poxa vida, que decepção. 2 palmeirenses. Tá bom, 2. 3? Não, 4? Ah, é demais, Ezequias. Você está fazendo... Oh, 6! Não, não foi para isso que Deus te mandou para cá, Ezequias, para fazer palmeirense, para fazer discípulo. Eu pus essa foto de propósito desse rapaz para vocês orarem. Lembrem dele, é o William. É um menino, um adolescente também, estava na nossa igreja, mas não está mais. E aí Jesus vai pescando o coração do povo, da comunidade. Pode continuar. E a igreja vai avançando. A igreja local lá de Pedrinha serve o povo com alegria. Né? Aí a gente tem uma festa típica da região lá, da igreja, na verdade, a gente comemora o Dia do Pescador. E todo ano, no mês de julho, a gente faz, então, essa festa. Essas tainhas foram pescadas pelos homens da igreja, desse ano aí. A gente saiu um tempo lá na praia e pegamos 23 tainhas. Né? E a gente chama a comunidade para a igreja e faz isso aqui, ó, pode passar. E aí serve ao povo, né? Transmitindo alegria. É, transmitida a satisfação de andar na presença de Jesus. Pode continuar. E a gente faz então o culto fora da igreja. Leva todo mundo para fora, tira as cadeiras. E aí então, essa foto ficou um pouco escura porque é à noite, né? E aí a gente celebra então a presença de Deus ali com toda a comunidade. Pode ir avançando, né? Pode ver que todas as cadeiras do lado de fora, a igreja tem um terreno grande na frente. Então a gente chama todo mundo para fora e celebra a verdadeira alegria com a comunidade. Pois bem, essa é a última foto. Ali é a Igreja Evangélica de Pedrinhas. Né? Uma foto aérea que a gente conseguiu lá. E nós somos plantados ali naquele lugar. Aquela igreja foi plantada para servir com alegria. E essa noite eu quero encerrar esse tempo com os irmãos aqui dizendo, a Igreja Batista da Ponta da Praia foi plantada nesse bairro, nesse lugar, para servir com alegria. Para manifestar as boas novas aos perdidos. Evaldo, como é que eu posso fazer isso? No seu emprego, trabalhando com alegria e satisfação, servindo ao Senhor. Na sua escola, na sua faculdade. Na sua igreja, servindo com satisfação. Em todos os seus relacionamentos. Nós somos chamados para nos relacionar com as pessoas, como povo de Deus, como crentes. E você vai ser reflexo daquilo que você faz. Sabia? Jesus disse lá no livro de Mateus, no capítulo 7, pelos frutos os conhecereis. As pessoas vão olhar para a gente e vão ver a verdadeira alegria, a verdadeira felicidade por meio dos nossos gestos, ou vão olhar para a gente e vai ver gente se lamentando, se lamuriando, reclamando. Pelos frutos os conhecereis. Irmãos, a nossa vida cristã é prática. A nossa vida cristã é dinâmica. Nós precisamos, em determinado momento, parar para refletir. Precisamos da nossa hora devocional, nosso momento de quietude. Abrir a palavra, olhar a palavra e falar assim: Senhor, fala comigo, me transforma. Mas depois de feito isso, nós precisamos sair. Nós precisamos avançar. A gente não pode ficar parado. A gente não pode ficar inerte à realidade do nosso país, à realidade do nosso mundo. E você só vai ser feliz efetivamente, o cristão só é feliz quando se envolve com o ministério que Cristo lhe propôs. Não tem outro meio. É muito difícil você ver um cristão não comprometido ser uma pessoa feliz. Ele não é feliz, porque falta alguma coisa. Falta a manifestação do poder de Deus na vida dele, constantemente. E isso só vai acontecer quando ele se põe à disposição para servir a esse Jesus. Não foi assim com Pedro? O que eu tenho, eu te dou. Eu tenho a presença de Deus na minha vida. Eu tenho a unção do Espírito Santo na minha vida. De repente a gente não tem a manifestação do poder da cura hoje, mas pode ter. Eu já vi isso acontecer, e Deus é poderoso e pode fazer. Mas você tem um tempo para orar para um missionário no campo? Você tem um recurso para investir na vida de um missionário ou na obra missionária? Você tem a disposição de ir para uma viagem missionária, investir do seu tempo, do seu talento no campo servindo alguém? São manifestações do poder de Deus na sua vida. É a unção de Deus sobre a sua vida e sobre a minha. Não precisa de muito, precisa se colocar à disposição. Amém? Abaixe sua cabeça nesse instante, eu quero orar, pedir que essa palavra dessa noite, queria que você saísse daqui motivado essa noite, motivado a servir o Senhor da verdadeira alegria, da verdadeira felicidade, da verdadeira paz. A minha paz vos dou, não como o mundo, mas eu dou a minha verdadeira paz. Nada que o mundo pode oferecer para a gente pode transmitir ou refletir essa verdadeira alegria. Só a presença de Jesus na nossa vida. Senhor, nós queremos te suplicar, Deus, pela tua presença real na vida da igreja brasileira nos nossos dias. Nós queremos te suplicar, Pai, por verdadeiros crentes comprometidos com a tua obra, porque para isso fomos chamados como igreja. E assim como o Senhor mesmo se declarou o ungido de Deus, aquele que tiraria o pecado do mundo e libertaria as pessoas da prisão, da cegueira espiritual, o Senhor fez isso conosco um dia, porque nós também estávamos aprisionados espiritualmente, nós também estávamos cegos espiritualmente. Cada um que entrou aqui essa noite sabe qual foi a sua prisão, ou quem sabe, sabe qual é a sua prisão e precisa se libertar dela essa noite. E nós clamamos em nome de Jesus que o teu Santo Espírito se faça presente nas nossas vidas, na vida dessa igreja. Nós te louvamos, Pai, pelo envolvimento de muitos aqui que já têm percebido a necessidade de anunciar a verdadeira felicidade. Se nós queremos um Brasil em que a manifestação do teu amor, do teu poder, da tua alegria aconteça, ocorra verdadeiramente, nós precisamos nos envolver, Pai. Nós clamamos em nome de Jesus que esse envolvimento comece, em primeiro lugar, no envolvimento sério com o Senhor. Um compromisso sério com a Tua palavra. Uma vida em santidade. Uma vida em temor. E nós te pedimos, Deus, que o Senhor continue equipando os queridos aqui, os santos, com dons, com talentos especiais para o desenvolvimento do Teu ministério aqui em Santos, aqui na Ponta da Praia, ou em qualquer lugar em que esses irmãos colocarem as mãos ou os pés, que o Senhor se manifeste, Deus, por meio da vida deles. Nós sabemos que quando não vivemos dessa maneira, nós não somos verdadeiramente felizes, Pai. Queremos te glorificar, Pai, te engrandecer e te agradecer por nos dar o privilégio de participar dessa alegria, Pai. E nós clamamos que aqueles que aqui essa noite não se comprometeram ainda efetivamente com isso, que façam um compromisso essa noite de se envolver com a proclamação do Evangelho intencionalmente todos os dias, pregando o Evangelho, seja por gestos ou por palavras, em qualquer circunstância, a tempo e a fora de tempo. Obrigado, Deus, pela oportunidade que nós tivemos de abrir a Tua palavra essa noite, refletir sobre ela e sermos desafiados por ela. E que as outras igrejas, Deus, que celebram essa campanha, a abertura dessa campanha essa noite, as outras igrejas batistas do Brasil, possam efetivamente transtornar o nosso mundo com a verdadeira felicidade. Te louvamos e te agradecemos por esse tempo aqui tão precioso na Tua presença. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.